A rua está deserta, ó, bem querida. Vou vir bem junto a mim o som do pinho. E quando a madrugada já surgida, os pombos voltarão para seus ninhos. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Para o Reinaldo Ramos, da cidade de Santo André, Francisco Alves cantou de Freire Júnior, Malandrinha. E para o Adalberto Rodrigues, do Jardim Peri, Orlando Silva cantou Lágrimas. São 8 horas e 45 minutos. A gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. Um grande abraço a todos os participantes de hoje. Um grande abraço a você que está nos ouvindo, a você que já participou do nosso gramofone. Nosso grande abraço também. E eu quero pedir a você que já participou, você que ainda não participou, que participe do nosso programa, nos dando a alegria de poder aqui falar o seu nome no nosso programa, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado e tocar uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Liga pra gente. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Eu dou um exemplo aqui que, ó, deixa bem clara a situação. Se 10 pessoas ligarem no mesmo instante que você, todas serão atendidas. É porque são diversas linhas. E quando uma linha está sendo atendida, a sua ligação já cai em uma outra que está livre. E assim, ó, sucessivamente. Você vai perder um tempinho pequenininho e vai dar uma alegria grande pra gente. Anote o telefone, por favor, pense numa música que você gosta de ouvir, qualquer uma dos anos 20, 30, 40, 50, que são músicas, só tinha música boa, né? Que a coisa era escolhida a dedo, não era qualquer um que gravava nessa época, você sabe bem disso. Então, o telefone é o 2182-3081, 2182-3081. Antes do encerramento do gramofone, eu vou repetir este número e vou ficar na torcida pela sua participação. Gramofone pela Cultura AM. O gramofone tem agora Del. Quem tudo olha quase nada enxerga, quem não quebra se enverga. A favor do vento, eu não sou perfeito. Sei que tenho de pecar, mas arranjo sempre jeito de me desculpar. Eu lá na penha agora vou estifa, mas não vou como um capiva que foi lá desacatar. Mas a força falha, ele teve um triste fim, agredido a navalha na porta de um botequim. Prazer a minha santa padroeira, eu sou a penha de qualquer maneira. Prazer a minha santa padroeira, eu sou a penha de qualquer maneira. Faz hoje um mês que fui naquele morro e a Juju pediu socorro. Lá da ribanceira, toda machucada, saturada de pancada, que apanhou do seu mulato por contar boato. Meu coração bateu a toda pressa e eu fiz uma promessa pra mulata não morrer. Pela padroeira, ela foi bem contemplada, levantou do chão curada, saiu sambando fagueira. Padroeira, minha santa padroeira, eu sou a penha de qualquer maneira. Eu vou a penha de de qualquer maneira, pois não é por brincadeira que se faz promessa. E o tal mulato, para não entrar na lenha, fez comigo um contrato pra sumir da penha. Quem faz acordo não tem inimigo, a mulata vai comigo carregando o violão. E com devoção, junto à santa milagrosa, vai cantar meu samba prosa numa primeira audição.

Nós ouvimos Linda Batista cantando de Carneiro Filho e Alberto Maia, Boa Pessoa. João Petra de Barros cantou de Léa de Souza, Louquinho por Ela. E o nosso tempo acabou, mas o gramofone estará de volta amanhã, às 8 horas da noite. Vou contar com o seu pedido musical, a sua ligação através do nosso telefone, 21823081. Vou ficar na torcida pela sua participação, assim como os nossos amigos que participaram do programa de hoje. Ligue pra gente, dê também esta alegria, além desta enorme que você já nos dá ouvindo o nosso gramofone. 21823081 é o telefone. Só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Ó, e é simples e rápido. Você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Só isso. E aí a alegria fica por nossa conta. Tá bom? Vou ficar aguardando a sua ligação. A gente vai correndo para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. Na primeira parte, sempre uma homenagem, uma lembrança especial da nossa musicalidade aos astros deste período também espetacular da nossa música. No gramofone de hoje, seleção musical Márcio Barca, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta já. A Cultura M apresentou... A revista Língua Portuguesa acaba de lançar as Oficinas Língua Portuguesa, um centro de disseminação e reflexões sobre o nosso idioma. Em maio, o tema será Redação Criativa, com Geraldo Galvão Ferraz, colunista da revista Língua Portuguesa e redator-chefe da revista Cult. Local, Livraria Arjuna, na Vila Madalena, todas as terças-feiras, às 19 horas. Acesse www.revistalingua.com.br e faça sua inscrição.